Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Grande Marcão, boa tarde pra você. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Eu tô e você, melhor falando com você. Olha, obrigado mesmo, o programa tá quentíssimo hoje. E ontem foi um absoluto sucesso, viu? Ah, eles e elas. O debate lá com o pessoal, é mesmo, né? Mas arrebentou, você não tem ideia do que eu recebi de sugestões do Diabo A4, viu? Olha, nossa, é pra isso que a gente existe, né? É verdade, por falar nisso, nós vamos ter mais um sucesso hoje, que é o seu entrevistado, que já está no ar. Ele já tá no aguardo? Já está no aguardo e eu quero informar, ele, que o Google Analytics, aonde eu fico monitorando a audiência, já começou a subir, viu? Tá, uau, sensacional, sensacional mesmo. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai começar com um entrevistado. O nome dele é Xu Xian, também é conhecido como Xian Xinqiu. Ele nasceu em Taiwan, ou seja, na ilha de Formosa, Taipei, em 67, e ele é... Dá para dizer que é o diretor, minimizar então um pouquinho. Ele é um dos assistentes de direção mais ativos no Brasil. Vou falar alguns dos filmes que ele foi assistente de direção. Tainá, Aventura Amazônica, O Viajante, que é um filme que eu adoro, do Paulo Saraceni. O Dia da Caça, Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, Copacabana, Viva Sapato, Chateau, o Rei do Brasil, De Pernas pro Ar, De Pernas pro Ar 2. Também tem filmes internacionais, tem coproduções vindo para o Brasil. Ele normalmente é chamado, porque ele fala vários idiomas. Então, por exemplo, filmes como Garota do Rio, que foi selado pelo Hugh Laurie, chamado Dr. House, né, e o espanhol Santiago Segura. Real Sex Comedy, que é um filme com Bill Pullman, com a Charlotte Rampling, o Fisher Stevens. Turistas, que teve uma polêmica enorme, dirigido pelo grande ator John Stockwell, estrelado pelo Josh Duhamel e o gaúcho Miguel Lunardi. My Father, Who Alguém, 5555, que foi o último filme, último longa-metragem estrelado pelo Charlton Heston, também com participação do F. Murray Abraham, deve se lembrar, o Salieri, do Amadeus, ganhou o Oscar. A participação do gaúcho Marcos Breda e da falecida Ida Gomes. Um Lobisomem na Amazônia, que é do Ivan Cardoso, mas foi estrelado pelo Jacinto Molina, que era o ator de filme de terror da Espanha mais conhecido. Ele tinha até usado um pseudônimo americanizado chamado Paul Nash. Um filme também chamado Tensão em Alto Mar, com a Dominique Swain, que estrelou aquela versão com Jeremy Irons do Lolita, e o Henry Thomas, né, o ator que fez o ET. Então, é muito crédito. Infelizmente não tem um programa inteiro só para ficar listando, mas estou tentando dar um briefzinho, assim. Então eu queria dar as boas-vindas para o Xu. Tudo bem, Xu? Tudo bem, Marco Antônio. Boa noite. Parabéns aí. Eu vi que você pesquisou mesmo, hein? A gente tinha conversado uns anos atrás e eu a primeira vez que eu vi o teu nome, eu acho que foi no Viajante, que eu acho que é a tua estreia, né, no cinema, não é? Não, minha estreia foi no Que Isso, Companheiro, de 96, foi meu trabalho. Tudo bem. Eu me lembro da primeira vez que eu vi o teu nome, né, e obviamente me chamou a atenção, porque não é todo dia que tem, atrás das câmeras, no Brasil, gente com nome chinês. Será que é de Hong Kong? Marco Antônio, boa noite, Xu, é João boa Alckmin, noite, tudo bem? Bom? Eu quero dizer uma coisa para você, eu me espanto às vezes, tem um cantor que pouquíssimas pessoas conhecem, acho que nem o Marco Antônio ouviu falar ainda, Jax Hu, que tem uma voz potentíssima, e as pessoas às vezes não acreditam que os descendentes de chineses ou chineses tenham esse tipo de voz. E você tem o mesmo timbre do Jax Hu, que fez um sucesso absurdo nos anos 70, Marco Antônio. Lisonjeado até, hein? Vou mudar de profissão. Qualquer coisa, se a direção não der mais certo, vou mudar para cantor. Você faz agora é tarde, querido. Agora já deu você tempo. Faz o seguinte, Marco Antônio, antes dele sair do ar, eu vou pôr um trecho da música para ele ouvir, o Jax Hu, que também era chinês. Eu vou pesquisar também depois. Ótima ideia. Querido, fala assim pra gente, por favor. Eu sei que com 4 anos de idade veio pro Brasil. Eu achava até que quando eu vi teu nome a primeira vez na telona, eu achava, deve ser segunda, terceira geração. Me fala como é que foi essa vinda de Taiwan, para o Brasil. Me conta um pouco assim, faz de conta que você está, sei lá, num divã abrindo teu coração, por favor. Ah, eu vou contar de uma forma rápida. Nasci em Taiwan, né? Meu pai é da China, aí ele foi para Taiwan, conheceu minha mãe, e eu e meus irmãos nascemos lá. Meu pai resolveu dar uma guinada na vida dele. Ele falou, bom, aqui não está dando certo, eu vou para o Brasil, porque era início, final dos anos 60, início dos anos 70, tinha o programa do milagre econômico que o governo brasileiro estava divulgando, mundo afora, incentivando a vinda de estrangeiros. Entendi. Aí meu pai resolveu vir para cá, para o Brasil, sem falar uma palavra de português, na coragem mesmo. Aí ele veio na frente, depois ele trouxe a família, e aí crescemos aqui. Mas foi uma... E ele trabalhou com comércio, teve restaurante, enfim... E ele é vivo? Infelizmente não. Não. Eu sinto muito que você perguntasse no final da vida, ele estava falando bem português ou ainda estava com sotaque forte? Estava com sotaque forte, porque vamos combinar que para o estrangeiro a língua portuguesa é muito difícil. Né? A única coisa que eu sei falar, não sei nem se eu vou conseguir fazer justiça aqui. Não começa, não começa. Você não fala mandarim, porra. Era o Wop Muen Chuan Wong. Eu não falo chinês, seria isso, né? Faz sentido? Não. Fala não? De novo. Tá, desculpa. Então é por isso que a pessoa que eu quis conquistar uma chinesa há uns 15 anos usando essa frase... Oxum, isso não é português, não é cantonês e não é... Supostamente era para ser mandarim. Mas não é mandarim. Uma língua nova. Isso é uma língua nova criada pelo Marco Antônio. Eu demorei 16 anos para saber porque eu levei um pontapé antes de investir, mas tudo bem. Tá explicado. Tem que falar para ela o seguinte, o Aini. Repete aí. Eu não vou repetir porque eu tô achando que é sacanagem. Não, é brincadeira. Não vou sacanear, não. É verdade. Como é que é? Tem ouvintes ouvindo aí, não é sacanear. Daqui alguns chineses ouvindo aí, sabe o que eu tô falando. Como é que é a frase? Repete pra mim. Wo ai ni. Wo ai ni? Não, separa. Wo. Wo. Ai. Ai. Ni. Wo ai. Wo ai ni. O Aini, que significa eu te amo. Aí, da próxima vez, você vai falar com ela isso. Maravilha, maravilha. Ou de repente, até eu não estaria aqui também pra falar, né? Podia, de repente, sei lá, ter me passado demais. Mas, querido, me fala assim, como é que foi daí tu foste criado já em português, ou como é que foi tu começar em mandarim? Me conta como é que foi isso, eu acho tão interessante isso da pessoa vir pra cá. Olha, vou contar a minha trajetória, mas é muito semelhante a qualquer família oriental que vem pro Brasil, porque a família oriental ela é muito rígida, né? Ela tem uma formação cultural e os pais obrigam que os filhos mantenham a sua língua natal. Então durante a minha educação, eu fui obrigado a estudar as duas línguas, né? Em casa a gente falava o mandarim, que é a língua oficial da China, e obviamente que na escola a gente aprendia o português. Então por um bom tempo eu fiquei convivendo com as duas línguas, fora a cultura, né? A cultura chinesa e a cultura brasileira, misturado ali. E são muito conflitantes as duas culturas, né? Pois é. O oriental é muito rígido, e brasileiro já é essa coisa liberal, não sei o quê. Então, na minha cabeça era uma loucura. E tu veio direto pro Rio de Janeiro ou tu foi para outra cidade? Não, viemos todos direto para o Rio de Janeiro. Uma boa parte dos chineses foi direto para São Paulo e uma outra leva veio aqui para o Rio de Janeiro. Entendi. Me fala então, quer dizer que o teu primeiro filme então foi o que é isso, companheiro, em inglês o título era Four Days in September. Exatamente, como assim? Para o pessoal que não se lembra, não é tão antigo filme, é baseado no livro do Gabeiro, obviamente, dirigido pelo Bruno Barreto, com o grande Alan Arkin, Pedro Cardoso e tudo mais. Fala um pouquinho como é que tu entrou, já que este foi teu primeiro filme. Até eu ia te perguntar sobre o Viajante, mas a gente pergunta logo depois. Fala um pouquinho como é que foi que você entraste daí no cinema, ainda mais com um filme desse, que é um filme para padrão brasileiro de altíssimo orçamento, com alto orçamento e tudo mais. O Bruno aí estava morando nos Estados Unidos na época e tudo. Exatamente, eu tive muita sorte que meu primeiro filme já foi indicado mesmo ano ao Oscar do estrangeiro, né? Foi um sucesso terrível. Eu, assim, a minha formação foi cinema, né? Eu estudei cinema na Universidade Federal Fluminense, que é a UF, que é uma das raras universidades federais do Brasil que dão aula de cinema. Me formei lá e quando eu terminei eu fui procurar trabalho. Aí eu fui procurar estágio e a produtora que me aceitou foi a LC Barreto, do Luiz Carlos Barreto, uma das grandes produtoras do Brasil. Né? Por muito tempo, produziu, centenas de filmes. E eu tive a grande sorte de trabalhar nesse filme, que foi uma grande escola para mim. Ali, querido, só te interrompendo. Ah. Ali tu foste tipo terceiro assistente de direção? Third assistant director? Como foi meu primeiro trabalho, eu comecei como estagiário. Porque assim, pra quem não conhece, pra você começar com cinema, existe uma hierarquia. Claro, você começa já lá no topo, né? Obviamente você tem que começar lá embaixo. Então começamos como estagiário e depois vem na carreira, vem terceiro assistente, segundo, primeiro assistente de direção e futuramente diretor. Claro, é nessa ordem que as coisas acontecem. Até o que estranho, na Inglaterra tem muita gente que é assistente diretor a vida toda, que nem tem como sonho, digamos assim, ser diretor, né? Porque na verdade, me corrija se eu estiver enganado, mas tem até mais a ver com logística o teu trabalho de assistente de direção do que certamente com a parte, diríamos assim, entre aspas, criativa, correto? É muito mais organizacional a coisa, né? Perfeito. Eu vou até falar com o diretor de produção até, né? Exatamente. Eu vou até te complementar, porque eu também dou aula, né? De assistente de direção, dou aula de direção. E uma coisa que eu falo é o seguinte: o pensamento da pessoa, do profissional aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos e da Europa. Unidos, principalmente, o assistente de direção, a maioria deles, eles não querem ser diretores, eles querem ser produtores ou manter a carreira de assistente de direção a vida toda. Ou chamado production manager, muitas vezes, né? Exatamente. Ou mantém a carreira de assistente de direção, que é muito disputado. Por exemplo, o assistente de direção do primeiro Guerra nas Estrelas foi até 75 anos de idade, trabalhando com assistente de direção disputadíssimo. Aqui no Brasil já tem um pensamento diferente, né? O assistente de direção, ele quer virar um diretor, já tem esse pensamento do criativo. Diferente lá fora, que tem esse pensamento da produção, né? Como você mesmo falou, da logística. É isso? E considerando que tu és diretor também, tu entraste nessa pensando em dirigir, ou por exemplo, ou daqui a pouco se tu acabasse virando produtor, iria ser tua coisa, ou não? Me fala assim, ou seja, tu também tiveste essa surpresa pelo nome, né? Assistant Director, o cara de repente pensa, vou dirigir ou não? Eu vou ser muito sincero a você, Marco Antônio, é o seguinte, quando eu peguei esse trabalho de estagiário, no que esse companheiro, como eu estava numa ânsia de querer trabalhar com cinema, eu cheguei pro doutor e falei, eu faço qualquer função, pode ser figurino, arte, qualquer coisa, eu quero trabalhar. E calhou para mim de ser assistente de direção. Eu nunca tinha pensado em ser diretor, apesar de eu ser cinéfilo, sempre ter amado assistir filmes, assisto tudo quanto é tipo de filme, mas eu nunca tinha pensado em ser diretor, mas veio naturalmente. Então, nos filmes que eu fui trabalhando com assistente de direção, você acaba se relacionando com o processo criativo do diretor com quem você está trabalhando, se relaciona com os atores, com os figurantes, e todo esse processo é tão impressionante, tão incrível, é tão, sabe, extraordinário para quando você entende o que está acontecendo aquilo lá, que meu caminho foi, eu realmente quero dirigir. Levei um tempo para dirigir, né? Eu trabalhei, como você falou, trabalhei mais de 64 longas como assistente de direção, fora produtos da televisão, novelas, feriados, etc. Para somente a partir daí eu ter, digamos assim, uma capacidade criativa, né, e segurança de me tornar diretor. Foi um processo longo, não é fácil, né? Para você assinar como diretor, você tem que estar muito seguro do que você está fazendo. Certamente. Certo? E me diz uma coisa, e assim, trabalhar com diretores dos mais diferentes estilos, né? Fala um pouquinho, assim, como é que foi esse meio processo de aprendizado, no caso, grudando em diretores? Me fala, assim, de repente, de uns dois diretores, assim, que foram abertos o suficiente para, tipo assim, vou te mostrar como é que funciona o processo, se puder dizer, assim. Olha, eu vou citar nomes de estrangeiros, porque se eu citar nome aqui no Brasil, vai dar ciúme. Eu sou amigo de uma parte deles hoje em dia, eu sei que se eu falar o nome de um, eu falar de outro, depois eles vão me pegar amanhã na rua. A gente não tá aqui a fim de fazer intriga aqui, não. Por favor, então eu vou citar um cineasta estrangeiro que eu sempre fui muito fã, e quando descobri que ele ia filmar no Brasil e eu fui convidado para ser assistente dele, eu tive uma grande honra. Teve um filme recente chamado Rio, Eu Te Amo. Não sei se acho que era Nossa, o nome dele, não era? Não, esse aí foi do Rio Sex Comedy. Desculpa, do Rio Sex Comedy, perdão. O Rio Eu Te Amo é uma franquia internacional. Sim. Teve Nova York, São vários episódios dirigidos por diferentes diretores, né? Exatamente. Então teve Paris Eu Te Amo, Nova York Eu Te Amo, e teve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Rio Eu Te Amo, onde convidaram mais de 12 diretores famosos. Tá falando do Turturro? Tá falando do Turturro? Não foi Turturro, eu trabalhei... Foi o John Turturro que dirigiu um dos episódios. Exatamente, teve o John Turturro, teve o Paulo Sorrentino, que dirigiu a Grande Beleza. Paulo Sorrentino, aham. Grandes diretores. E eu tive a honra de trabalhar como assistente do Guilherme Arriaga. Bela Riaga. Eu conheci pessoalmente em Porto Alegre, gente finíssima, escritor, roteirista. Uhum. Extraordinário, roteirista, produtor, cineasta. Engraçadíssimo, ele... gente boníssima, mexicano. Super. Por muito tempo, ele foi companheiro de trabalho do Inharito, que é o diretor do Inharito, exatamente. Ele era o parceiro, né? Ele era o escriba do Inharito. Exatamente. Uhum, aí tiveram as rusgas deles lá, coisa, sim, né? Sim. Infelizmente, que aconteceu. Uhum. E aí ele seguiu carreira solo e dirigiu vários filmes. Isso. E ele dirigiu um dos episódios do Rio Te Amo. Quando eu fui assistente dele, e eu já tinha trabalhado em mais de 60 longas com vários diretores. Quando eu trabalhei com o Guilherme, aí que eu tive a certeza... que cada diretor tem o seu processo, seu método de trabalho diferenciado. Fala um pouco disso especificamente com Guilherme Arriaga. Como é que eu vou falar específico isso. Em relação, eu acredito que deva ter muito ator escutando o seu programa. Então, para os atores, o processo de escalação de elenco do Guilherme Arriaga foi uma coisa extraordinária, que é diferente do que acontece normalmente do padrão. Qual é o padrão que existe? Não sei se você tem conhecimento. Padrão do casting director, tá falando do diretor de seleção de elenco, é isso? É. Como que acontece a escalação de elenco no Brasil? Normalmente. Normalmente, como é que acontece? A produção contrata um produtor de elenco, o produtor de elenco, ele sugere vários atores para determinado personagem. Uhum, aí o diretor escolhe alguns para fazer o teste, aí manda uma cena, esses atores, os que estão, vão fazer o teste, decoram o texto, aí no dia do teste, cada um com o texto decorado, vai lá e fala para o diretor o texto. Esse processo, digamos, autômato, né? Você viu o La La Land? No La La Land tem essa coisa dos testes de elenco. É tudo muito autômato, né? Todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa. Okay. O Guilherme Arriaga foi uma coisa extraordinária. Primeira coisa que eu aprendi com ele, o processo dele, ele não manda cena nem texto para o ator decorar. Ele fala o seguinte, ele pega as fotos dos atores que estão sendo oferecidos como opção para o ator e ele vai pelo tipo físico do ator. Ele tem que olhar o tipo físico e tem que bater, a primeiro lugar, a fisionomia. Se a fisionomia... O que os franceses chamam de physique du rôle. Physique du rôle, a primeira coisa é a fisionomia. Tá. Se a fisionomia interessa a ele, ele pede para o produtor de elenco agendar um horário para ele conversar com essa pessoa. Que não legal. É dando texto nem nada, ninguém vem com texto decorado, ninguém nem sabe o que vai fazer. Aí, uma vez agendado, o ator vai lá e conversa com a Arriaga, no caso, e falam sobre qualquer assunto, o que ele pede para conversar com o ator. Ele conversa brevemente com o ator sobre o que é o personagem. O ator, na hora, ele descobre o que é o personagem. E aí, a partir de determinado momento, o Arriaga quer conversar com o personagem. Então, o ator, depois de saber o briefing do personagem, tem que conversar com o Arriaga como se fosse o personagem. Porque o que o Arriaga avalia em relação a isso? Avalia se a pessoa é inteligente o suficiente para... primeiro, se ele captou o que é a história, o que é o personagem, se ele é inteligente o suficiente para improvisar na hora. Entendi. Você está entendendo? Isso é um processo diferente de você dar uma cena e mandar o cara decorar o texto. Isso é fácil. É o mínimo que o ator tem que fazer, decorar o texto. Agora, o cara, na hora, criar no improviso o personagem, isso é pra quem sabe. Uau. Então, isso pra mim foi extraordinário. Tá, e assim, eu vou ter que perguntar umas coisas sobre trabalhos, vamos dizer, em casos internacionais, né? Sou super fã do Charlton Heston. Como é que foi? Eu sei que ele já estava debilitado. Ele estava bastante debilitado. Como é que foi trabalhar com ele? Porque é uma grande performance. Uma grande performance. Fala pra mim. Eu vou te dizer, no caso específico do Charlton Heston nesse filme, foi um choque pra todo mundo aqui no Brasil, porque ele foi fechado pra fazer o filme sem ninguém nem nunca ter visto ele pessoalmente. Fecharam porque era Charlton Heston e fecharam ele. Sim. Quando ele desceu do avião... desembarcando no Brasil para filmar, quando as pessoas viram desembarcando, todo mundo olhou um para a cara do outro e falou assim, ferrou, porque ele mal andava, ele estava muito debilitado. Então, imediatamente, a produção mandou a gente ir atrás de dublês para ele, dublê de corpo, para planos gerais, ter alguém andando. Tem várias cenas dele sentado atrás de mesa, eu me lembro, no filme. Exatamente, porque ele não andava, então a maioria das cenas ele está sentado. E quando ele anda, é dublê. Entendeu? Ele estava muito debilitado. É do Egidio Erônico, o nome do diretor italiano, né? Exatamente. Eu lembro que tinha grana até húngara, tinha, acho que tinha uns 5 países envolvidos. A globalização aí. O Tensão em Alto Mar é um filme que eu gosto, é Dead in the Water, o título original. Muita gente não conhece, não fez sucesso, mas é um filme que eu acho bacana. Eu entrevistei até uns anos o diretor de fotografia, o grande Marcelo Durst. Ele é maravilhoso. Isso. Me fala um pouquinho da tua experiência trabalhando nesse thriller, que tem muita. Parece até com aquele Dead Calm, que é um filme com a Nicole Kidman, quase tudo passado num barco. Fala pra mim um pouco de como é que foi trabalhar com. Eu acho o Henry Thomas um grande ator. É, vou falar duas coisas, duas perguntas que você me fez, como foi trabalhar no filme, o processo, como foi trabalhar com Harry Thomas. Harry Thomas, uhum. eu tenho que assumir publicamente que é ter um dos filmes da minha vida. E uhum. eu assisti 50 vezes na minha vida. Nossa, quando eu soube e não que cansa Harry nunca, Thomas... né? E não envelhece, o filme que não envelhece. Uhum. Quando o Harry Thomas, eu descobri que ele ia fazer parte do elenco, eu fiquei assim, caramba, eu vou trabalhar com um cara de um filme que eu vi 50 vezes, que é um dos filmes da minha vida. Então foi uma emoção muito grande. Só qual foi, de certa forma, minha frustração? Quando eu falei pro Harry Thomas... que eu falei que o ET nos filmes da minha vida, ele meio que não respondeu. Porque ele deve ouvir isso. Nossa. A vida inteira, de todo sim, mundo. Sim. Sem sacanagem, infelizmente até ele é um baita ator, mas ele foi typecast, né? Ele ficou meio marcado demais com esse personagem. Exatamente, então ele deve ter muito saco pra ouvir isso. E eu fui lá, mais um, falar com ele sobre isso. Enfim. Em relação ao filme, foi um processo muito difícil de filmar, porque o filme inteiro, 90% do filme, acontece dentro de um barco. Uhum. E você filmar em alto mar num barco é uma situação muito difícil, né? Porque o barco não fica parado no lugar, né? O mar muda de cor, eu me lembro o Marcelo Dantas falando pra mim que o mar mudava de cor pra match, assim, né? Pra as cenas poderem combinar de uma pra outra. Exatamente. Tinha um grande problema no filme, que tudo no filme acontecia no mesmo dia. Então não adianta um dia você filmar com sol e outro dia tá chovendo, porque não vai linkar, né? Porque tudo tem que passar como se fosse o mesmo dia. Então foi muito problemático nesse sentido, em relação à logística, tá? Uhum. Mas foi isso. E assim, vamos ver, quando pensas, por exemplo, no filme... voltando um pouquinho no tempo, tá? Ah. Já que tinha citado, já que citaste, eu estava achando que era o Viajante. Fala um pouco do Viajante, que é um filme, para quem não... É um filme, infelizmente, pouquíssimo visto. É um filme com a Marília Pêra, o Ricardo Graça Bello, num papel maravilhoso. E é do Paulo Milton Nascimento ainda. Milton Nascimento, cantor Milton Nascimento, fazia participação como ator. Exatamente, eu me lembro do Milton Nascimento também como ator num filme chamado Noites do Sertão. Exatamente. Fala um pouquinho da tua experiência, no caso, aí tu não foi estagiário, aí foi... Aí eu já fui terceiro assistente de direção. Isso, conta pra mim como é que foi a tua experiência nesse filme, porque é um filme super melancólico, triste, pesado, assim, mas é um filme que eu gosto bastante, porque ele tem coração. Pra mim, como profissional, foi um grande desafio esse filme, porque foi um filme filmado em locação, não foi filmado no Rio de Janeiro, que é onde eu moro. A gente filmou em Ubá, que é uma cidade do interior de Minas. De Minas Gerais, De Minas Gerais, exatamente, que a história toda acontece lá. E filmar com Marília Pêra, imagina, a gente sempre ouviu falar Marília Pêra, diva, não sei o quê, e filmar com ela foi um processo extraordinário, porque ela era extremamente profissional, né, metódica, toda certinha, incrível. É um grande prazer, um grande presente você trabalhar com ela. Eu tive a honra depois de dirigir ela no programa Pé na Cova, na Globo. Né? Ah, tá. Foi um processo extraordinário. Mas você acompanha esse processo. E um processo também com o Saraceni, porque ele é um diretor do cinema novo, né? Então ele tem um processo diferenciado, por exemplo, do Bruno Barreto, com quem eu tinha trabalhado com esse companheiro. Porque o processo Saraceni é muito artesanal e autoral. É um outro processo totalmente diferente. Não é tipo, vamos filmar 10 cenas por dia. Não, são cenas, 2, 3 cenas filmadas muito metodicamente, sem pressa. Qualquer pergunta, só te interrompendo, desculpa. Tá. Esse filme foi, que eu morei uns meses em Cuba e estudei lá com o Mário Carneiro. Esse filme é fotografado do Mário Carneiro, exatamente, né? Exatamente, Mário Carneiro. Esse filme foi uma reunião de 3 grandes amigos do Saraceni. Aliás, era um trio, né? Porto das Caixas ainda e tudo mais. Exatamente. Quem trabalhou nesse filme foram grandes amigos do Saraceni. Além dele, teve Ferdi Carneiro, que foi o diretor de arte, e o Mário Carneiro. Então, esses três, eles eram uma tríade, digamos assim, criativa. Desde os anos 60 juntos. Exatamente. Então, maravilha. Trabalhar com essas pessoas foi extraordinário, porque você vê um outro tipo de cinema, o cinema autoral. Eu, como profissional, trabalho com cinema autoral e cinema comercial. Não tenho problema com isso. Mas eu tenho que entender que são dois processos totalmente diferentes. E só antes, agora eu vou perguntar um pouquinho sobre o Xu Xian, diretor de cinema. Só me fala um pouquinho como é que foi trabalhar com o grande, grande, grande Alan Arkin interpretando o Elbrick. Que por sinal, até eu me lembro que de cara eu achei que não era boa ideia, quando eu fiquei sabendo, né? Porque ele fisicamente não tem nada a ver. Eu me lembro que eu pensei assim, pô, por que não pegaram o Donald Sutherland, que é muito mais parecido com o Elbrick. Mas ele mata a pau e torna o papel algo dele mesmo. Fala como é que foi trabalhar com ele. Gente boníssima, como é que foi? Não, eles são muito profissionais. Muito Deus, eu já trabalhei com muitos atores americanos. Americano é diferente do brasileiro, porque o brasileiro, até por questões culturais, né? O brasileiro ele é muito aberto à equipe, conversa, começa com todo mundo. mundo, fofoca, não sei o quê. O americano é muito diferente, não só americano como europeu. Eles são muito técnicos, são muito profissionais. Quando eu digo profissional, não estou falando que o brasileiro não é profissional, estou falando profissional porque eles não se misturam. Ah, né? Tá. Não se misturam, eles ficam no canto deles, se trancam e só saem na hora de filmar. Eles são muito concentrados e compenetrados. Entendi. Aqui no Brasil, a maioria dos atores é assim, até na hora de falar ação, enquanto o diretor não fala ação, fica todo mundo fofocando. Ah, não sei o quê, porque o jogo ontem, que é a praia, porque não sei o quê, não sei o quê. Quando o diretor fala ação, o cara entra no personagem. Aí, lá, o pessoal de fora não tem isso. O pessoal de fora é concentrado o dia inteiro. Inteiro. Entendi. Eles ficam chamados fora do trailer na hora de fazer a cena mesmo. Porque eles ficam concentrados, não tem esse oba-oba. Entendeu? Então é totalmente diferente o processo. Entendeu? Então a gente não teve esse approach com Alan Arkin ou qualquer outro ator estrangeiro, porque eles não se deixam misturar. Entendeu? Ah, tá. São profissionais nesse sentido. E já que falaste, então, vai dar um bom segue, uma boa mudada de assunto agora, na sequência, um bom sequencial, já que falaste em oba-oba. O teu filme, como diretor, fala um pouquinho dele, fala um pouquinho do teu filme, dessa comédia, que tem um pouquinho esse clima, eu não estou falando pejorativamente, mas claro. Oba-oba. É, assim. O que que acontece? Ninguém Entra, Ninguém Sai, que é uma comédia sensacional, pra quem não viu, assista, já saiu em DVD, tem na TV a cabo, sensacional, é o meu primeiro longa de estreia, eu já dirigi vários curtas e dirigi... premiadíssimos, por sinal. Exatamente, e dirigi seriados na televisão, dirigi dois, co-dirigi na Globo com a Cine de Paula, Pé na Cova e Sexo às Negras, e também no Multishow, um programa chamado Por Isso Vingativa. Então, A Avassaladora tu não dirigiu, né? Não, ali foi o diretor assistente. Assistente. Tá, então, assim, o que que acontece? Ter trabalhado na televisão, pra mim, foi fundamental pra fazer esse filme. Por quê? Esse filme tem mais de 40 atores em cena. Se você viu o filme, você vai ver como é. Com fala, não é fazendo figuração, não. Então, tem mais de 40 atores em cena. Então, ter trabalhado nessas séries me ajudou muito em questão de agilidade, em questão de lidar com muita gente em cena. Porque quando a gente filma com cinema, normalmente, nos filmes que eu trabalhei, eram 2, 3, 4 atores em cena. É um processo diferente. Claro. Agora, quando você trabalha com 40, é uma loucura. Por várias razões. É manter a calma no set, tem a questão do ego do ator, é muita gente famosa na mesma cena, então já tem um negócio assim que você, como diretor, tem que administrar isso. Senão você perde a rédea. Todos os atores, toda a equipe tem que estar seguras e confiantes no seu trabalho como diretor, porque você é o comandante de tudo. E assim, quando é um alívio para ti, quando está de diretor, não ter que se preocupar com a logística, passar isso pros assistentes de direção, como é que é? Olha, vou... Ou tu é aquele diretor que fica quase que num suíte mudando para parte de logística e parte criativa. Como é que funciona isso? Para mim é difícil, porque como a minha vida é profissional, mais de 20 anos trabalhando como assistente de direção, esse assistente não saiu de dentro de mim. Então, quando eu dirijo, eu meio que fico mesclando com a função do assistente. Meus assistentes ficam bravos comigo. Falei, poxa, Chuva, você é diretor, deixa a gente fazer. Mas é porque fica um negócio mesmo assim, querendo meter a mão ali. Mas, enfim... A grande maravilha de você ser o diretor é você poder trabalhar junto com os atores e com o seu fotógrafo, o diretor de arte, e junto de todos eles você botar na tela o pensamento que você tinha quando você leu um roteiro. Pensei na cena assim, vamos trabalhar dessa forma. Então e tem horas que o que você fala, o ator não concorda, o fotógrafo concorda, então você conversa com eles. Meu processo é comunitário, entendeu? Entendi. E eu dou meu ponto de vista, eu quero ouvir o ponto de vista dos atores, fotógrafos. Quem der o melhor ponto de vista vai ganhar. Né? Claro, claro. Na maioria das vezes eu ganho, mas quando eu perco, eu admito. Falei, não, vocês realmente tiveram melhor ideia do que eu, então vamos deixar. Entendi. E assim, eu não sei nada de um filme que tu já dirigiste depois do teu, né? Mas, do que a gente tá conversando. Ninguém Entra, Ninguém Sai. Tem um filme novo teu, mas eu adorei o título. Tu pode, assim, adiantar um pouquinho sobre o que é Má Adolescência? Eu não sei nada, a não ser o título. Fala um pouquinho... O que acontece? Isso é um projeto que está em desenvolvimento ainda, né? Já tem um primeiro roteiro, botamos aí em editais. Achei que já tinha filmado até, não filmou? Não, ainda não. Ele está em processo de desenvolvimento ainda. Adoraria já ter filmado. Mas que as coisas estão meio difíceis esse ano, né, para você captar. É, não tô querendo dar azar pra coisa, mas eu só fiquei curioso saber se você pudesse resumir o tema, assim, uma sinopsezinha. Resumo, claro. Inclusive, pro ano que vem, se Deus quiser, tem dois projetos. É uma adolescência e um outro que eu não posso falar ainda. Uma adolescência é totalmente diferente do Ninguém Entra, Ninguém Sai. Porque Ninguém Entra, Ninguém Sai é essa comédia deliciosa, anárquica, baseada no texto de Fernando Veríssimo. É uma delícia. E eu, como diretor, sou muito eclético. Eu faço comédia, faço drama, policial, suspense, o que vier eu faço, porque eu adoro tudo. Uma adolescência é um drama. É uma história, inclusive o roteiro é meu. É 100% meu. São três histórias que acontecem paralelo e que a partir do meio do filme elas se convergem. Elas começam se... Então o personagem colidir. Da história A acaba se chocando com gente da história B e C. Exatamente. O título, por que esse título? Esse título eu até peguei emprestado de um filme totalmente obscuro, italiano, dos anos 70, chamado Maladolescenza. Que fala justamente sobre isso, sobre essa geração de jovens que infelizmente não encontram um futuro como eles imaginavam, estão totalmente sem perspectiva, não encontram trabalho, a faculdade não supre as necessidades deles. Entendi. Tem conflito em casa com a família, dinheiro. Ou seja, não estão preparados para o mundo real, diríamos, né, assim. Zero, né? Preparados. E acabam sucumbindo para tudo que o mundo oferece a eles, que é droga, sexo, internet. Entendi. O que a internet oferece, né? Não são só coisas boas. Então o filme fala sobre esse tipo de universo onde os jovens que estão enfraquecidos pela falta de uma perspectiva, acabam sendo seduzidos. Então são três histórias muito bacanas, entendeu? Que legal. É muito legal mesmo, muito legal. Se Deus quiser, ano que vem amanhã. Sensacional. Chu, me diz uma coisinha só para finalizar agora. Agora, assim, voltando mesmo no tempo. Você falaste pra gente que um filme que é muito importante pra ti, que viste, sei lá, 50 vezes, foi, né, o clássico do Spielberg de 82, é E.T. E.T. The Extraterrestrial. Fala o filme que tu te lembras, assim, que, de repente, o primeiro que te marcou, que tu parou, assim, não o teu favorito, mas um que te lembra vendo ou na TV, ou na telona, que tu, assim, uau, deve ter gente que faz isso, tem gente atrás. Um filme que te marcou, assim, como experiência cinéfila. Olha, não precisa ser filme cabeça, não precisa, falando sério. Essa não, pergunta não... foi cruel, é porque, poxa, mas milhares de filmes na minha vida, pedir um é difícil. Mas eu vou te dizer um. Uhum. E entre vários, não precisa me veio agora na cabeça. Abrindo parênteses, não precisa ser um filme que tu necessariamente adora, entendeu? Mas um filme assim que te marcou, que tu... Uau, então, né? Eu vou dizer um que me marcou pela criatividade e o quanto que ele trouxe pra mim nessa visão de artista, que é o filme do Fellini, chamado 8,5. Oito e Mezzo, que é um filme extraordinário, que até hoje influencia de cineastas no mundo inteiro. 500 imitações, até o Tarantino pegou a cena da dança e botou no filme Pulp Fiction, enfim. Mas por que ele me marcou muito? Porque é um filme que fala sobre reminiscências de um cineasta em crise. A história é essa. Marcello Mastroianni é um cineasta já no auge da sua carreira, mas ele entrou no processo de crise criativa. Como é que uma pessoa que já fez tantas obras-primas, que fazer agora? O que o mundo espera deles, né? Sem contar que o filme fica intercalando entre fantasia e realidade. Exatamente. Ele fica por dois lados. É um filme muito livre em termos de narrativa, né? Ele não segue um processo coerente da narrativa, início, meio e fim. Então ele tem um processo meio de desconstrução, onde vem memórias das mulheres que fizeram parte da vida dele. Vem memórias do próprio cinema, tudo de uma forma muito desconstruída. Então o filme, pra mim, me marcou demais, que ele deixou claro pra mim que o artista, independente de estar na frente ou atrás das câmeras, ele tem que ser livre, né? Ele tem que ser muito criativo, senão ele fica preso a uma coisa que não consegue, né, botar para as pessoas dizerem, porra, você realmente é um cara do caramba, né? Então esse é o filme realmente que me marcou muito. Maravilha. Chu, eu quero te agradecer. Imagina, obrigado mais. Marco, um minutinho só. Eu vou cumprir a minha promessa. Eu ia falar de volta, eu me despeço do show. Só aguenta aí então, show. É Jax Who. É. Vai lá, Fufunha. Mais que mil caminhos a escolher, nada mais que um só final, nada mais que uma revolta só. mesma saudade, nada mais que esse poder de conter, nada mais que um sem querer. Só aquele amor que eu deixei passar e que fez de mim amante assim, sem amar. Nada mais que tanta gente volta a me querer, que o mundo inteiro aí, pra quem só quer sonhar. Que céu atrás do céu, querendo aparecer, caminhos de seguir, pra quem só quer voltar. Que tanto amor, enfim, quem vem pra não ficar, pois vem pra quem não quer achar. Pra quem só faz vencer, sem ver que a luta vai valer. Bom, é de 1971, o autor é Roberto Menescal, o cantor Jax Hu. Foi trilha da novela O Cafona. Que maravilha. Ah, rapaz, 71? Quando você falou, eu achei que era um chinês cantando chinês, aí eu fiquei surpreso que era cantando em português. É, e o que me impressiona é que é um chinês de 1,50m e com S vozeirão. Sensacional. Sensacional mesmo. Que era o 71, era o Cafona, né? O Cafona 71 e a música é de Roberto Menescal. Menescal, claro. Pô, maravilha. Então, Chu, eu quero te agradecer pelo teu tempo. Tá? Obrigado a vocês. O papo foi maravilhoso. Fantástico. E assim, de novo, agradeço a tua força e o teu tempo, tá bom? Imagina, obrigado aos ouvintes aí do rádio. Sucesso a todo mundo. Tá. Um grande abraço, querido. Até mais. Outro. Até. Tchau. Ô, Marco Antônio. Valeu, querido. Pô, essa novela... Com quem que era essa novela? O Cafona? Era Antônio Fagundes, não era, eu acho? Não era. Não. Não? Era... Eu me lembro que fez muito sucesso essa novela. Eu me lembro do logotipo dela. O Cafona, eu não me lembro quem era, mas eu vou procurar enquanto a gente toca a música. E essa canção fez bastante sucesso no Brasil? Fez. Que legal. Música de novela, olha, você tinha lá... Você quer ver uma coisa? Peraí que eu já digo imediatamente. A trilha sonora internacional e nacional nacionais de novela eram muito boas, né? Quer dizer, eu na verdade eu nem sei se eles ainda vendem trilha sonora de novela, mas até por exemplo, eu me lembro Locomotivas, obviamente Dancing Days, mas coisas assim, inesquecíveis, né? A gente já tocou várias, até Alessi Brothers, que a gente já tocou aqui. Francisco Cuoco, Renata Sorrá, Marília Pera, Tônia Carreiro. É do Cafona? Ah, com Francisco Cuoco. A primeira vez que eu vi falar do Francisco Cuoco foi numa novela, eu acho que é 73, chamada Cuca Legal. Você lembra dessa? Lembro. Era com o Carvana. E você... E era com a François Furton, eu me lembro também. Você tinha na trilha Shirley Sexy, com Marília Pera, Jax Hu, o Som Livre, Ângela Valle, Carlos Lira, Marco Sami, Ângela Valle e Paulo Sérgio Valle. Ah, esse Brasil já foi bom. Betinho. E vale dizer o seguinte, né? Tudo isso feito para as massas. Porque eles nunca, né? Novela se mirou às massas. Não era uma coisa elitista. E olha só a qualidade do que rolava, né? Não, era uma outra coisa, triste. Viu? Era uma outra coisa. Vamos então começar em todas as décadas agora? Nós vamos começar, deixa eu achar. Vamos ver, anos 50 então. Nós vamos direto para os anos 50. Vamos lá. Vamos lá, Fufunha. Aperta o play, né, Fufunha? Já apertei o play aqui. Tá rodando, roda e avisa. Um minuto de comercial. that I want only to make her mine. Well, she thinks I'm just handing her line. Ah, Marco Antônio. Ah, pois é. Essa canção é de 56, o nome é Modern Don Juan. Ou seja, Don Juan moderno, Casanova moderno. É, o Marco Antônio. Alô? É o Marco Antônio. não, quem me dera. Essa canção é de 56 não fez sucesso. Só vou falar assim o que uma pessoa comentou sobre esse cantor aí, sobre o grupo que eu acompanhava, tá? E depois eu vou dizer quem é a pessoa. Ele disse assim, Buddy Holly, né, que é o nome desse cantor, foi muito importante pra mim. Inspirado nele, se apresentando na TV, eu com meus amigos na minha cidade, decidimos aprender a tocar guitarra e o estilo vocal dele muito nos influenciou. Não dá para calcular quanto tempo passamos tentando aprender por conta própria o que ele fazia imitá-lo com a guitarra. Por sinal, o grupo que eu acompanhava, The Crickets, que tradução seria Grilos, né, foram inspiração para o nome do meu grupo em Liverpool. Pois é, quem falou isso foi Paul McCartney. Ah, tá. É, apenas Paul McCartney, né? Tá. Então, Beatles, tá. Né? É, se fosse com dois E, seria Besouros. Então, no caso, eles fizeram um jogo com a palavra beat, né? De ritmo, ou batida musical. Então, Beatles. E, então, é isso que ele tem para falar sobre o Buddy Holly e o grupo dele, The Crickets. Vamos tocar só um trechinho de uma música dele, 57, que fez bastante sucesso. Vamos lá, Fofo. All of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. When you're with me, oh boy. The whole world can see that you for me. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, no boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling. You can hear my heart calling. A little bit of love. Marco Antonio. Yeah. Essa canção é Oh Boy, é de 57. Essa fez bastante sucesso. Ele também pode ser ouvido em cerca de 100 trilhas, né? Inclusive, vamos citar algumas aqui: American Graffiti, Loucura de Verão, Vivo Rock and Roll, Cristine, o Carro Assassino, Mistério no Parque Gork. Vale dizer que, só abrindo um parênteses, que esse filme foi feito na Finlândia, a Finlândia dublando Moscou, e era com William Hurt. E foi enquanto William Hurt fazia esse filme, Mistério no Parque Gork, que ele ficou sabendo do papel dele de Molina no filme Beijo da Mulher Aranha, e da Finlândia, que ligou para o Hector Babenco e para se oferecer para o papel. Obviamente, o resto a gente já sabe, ganhou o Oscar de melhor ator, e por sinal até foi filmado em grande parte do Beijo da Mulher Aranha em São Bernardo do Campo, nos estúdios onde era o estúdio da Vera Cruz. O primeiro filme, o Parque Gork, né? Isso, exatamente. Em inglês era Gork Park, no Brasil acho que era Mistério no Parque Gork, com Brian Dennehy e William Hurt. Acho fantástico esse filme. Belo fantástico. Filme. Fantástico. Belo filme. Eu acho que não me lembro exatamente o ano, eu acho que é 83. Eu também 84. Acho isso. É. Então é isso, quer dizer, também só para finalizar esse lance do Buddy Holly, ele é um dos, ele estava junto do Ritchie Valens, né, e do Big Bopper, que era um DJ também com sucesso, já tocou até uma música chamada Chantilly Lace aqui, e os três pegaram um avião, aquele fatídico, que caiu no Iowa, numa nevasca, e morreram os três. Até tem aquela canção maravilhosa do Don McLean, American Pie, que fala basicamente do, tipo assim, do fim da inocência americana, e homenageia o Ritchie Valens, o Big Bopper, no caso, e o Buddy Holly. Então, um dos nomes mais influentes, ele morreu com quase 24 anos. Ele nasceu em 36 e morreu em 59. E, desculpa, meses antes de completar 23 anos. Acho que faltavam 7 meses para ele completar 23 anos. Uma criança. É. Então, vamos para o ano 60? Vamos embora. Late December, the new year's never coming. Time passes slowly in a two-room walk-up flat. The sun is silent, there's a cold rain gonna come on. And no one to talk to but my lady's yellow cat. Raindrops falling on the flowers in the window box. Plastic roses that I planted yesterday. I didn't think they'd die so soon, but they're all withered now. Seems like everything I touch turns out that way. Well, I guess I'll just go walking. A cat's no good for talking to. He don't know what I'm saying, and the rain is always playing on my mind, on my mind. Street lights drifting through the blinds that cover window panes, blending softly with the bare lights overhead. Then together they run swiftly through my memory, an eerie image of a strange and empty bed. Wind is whipping up the papers in the streets below. I've got some books to read, but it seems they've all been read. Clouds are crowded in a misty, drifting sky above. And I wish to hell I could remember what I said. Well, I guess I'll just go walking. That's no good for talking to. You don't know what I'm saying. And the rain is always playing on my mind. On my mind. One crystal wine glass on a table filled with scarlet stains stands alone and empty where there once were two. The jug is silent on the table by a broken plate. The wine is gone, my lady, and so my love are you. Well, I guess I'll just go walking. A cat's no good for talking to. You don't know what I'm saying, and the rain is always playing on my mind. On my mind, on my mind. Eu sou suspeito pra falar de John Denver, porque eu gosto muito dele. Ah, não sabia, é mesmo? Gosto, imagina que eu conversou sobre ele, é mesmo? Gosto muito de John Denver, eu sou suspeito pra falar. Uau, dele. É, essa canção de 69 se chama Yellow Cat, não fez sucesso no Brasil. O nome dele de batismo é Henry John Duchendorf Jr., né, mudou pra John Denver. E é interessante que de 70 a 74 ele foi das cinco pessoas no show business que mais vendeu discos. Nos verdade, Estados Unidos. Verdade. Ele, no total, ele vendeu 33 milhões de discos. Ele faleceu, né? Só deu saber, com cerca de, acho que ele tinha tipo 53 anos. Ele faleceu num acidente. Ele faleceu em 97, 12 de outubro de 97. Interessante que ele nasceu em 43, naquela cidade Roswell, no Novo México, tá. Onde vivem dizendo que... Área 51. É, exatamente. O Varginha de lá, né? ou a nossa Varginha é o Roswell de lá. E ele faleceu em 53, ele estava dirigindo um aviãozinho experimental, ele era piloto há anos, e caiu na Baía de Monterey, na Califórnia. E até por sinal, dizem até que tem grande chance de ele até não não, que ele não deveria nem estar pilotando, porque ele, como motorista normal, assim, ele tinha várias multas, já tinha sido penalizado por dirigir bêbado. Então, até tem grande teoria, assim, que ele podia até estar alcoolizado. E faleceu. Ele era cantor, ativista social, ecologista. Ele escreveu cerca de 300 canções. Gravou cerca de 300 canções, dessas 300, cerca de 210 ele que compôs. Né? Ele também era ator, o pessoal se lembrar de um filme que passava com o George Burns e ele, Alguém Lá em Cima Gosta de Mim, ou God, que era um filme muito popular, em reprises. E também ele teve uma sucessão, até mandar um abraço para um amigão de infância, José Rosito Neto, está ouvindo o programa, porque a gente ouvia direto o compacto dele, do Sunshine on My Shoulders, né? Nos anos 80, que foi um grande sucesso dele, e ele e o John Denver até teve um filme até baseado nessa canção chamado Sunshine, no Brasil era Um Dia de Sol, um filme dos anos 70, um filme para TV, mas foi muito popular. Ele também pode ser ouvido em Vacanze na América, no documentário Roger e Eu, nos seriados Magnum e Simpsons. E tem uma canção que a gente adora, do Peter, Paul and Mary, que até toquei trecho em outro programa, né? Aquela Living on a Jet Plane, foi escrita pelo John Denver. Então, quer dizer, é um mega talento. Vamos tocar um trechinho do Sunshine on My Shoulder para a pessoa que não... Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water. Essa tocou até furar o vinil. Nossa, hein? É demais, é Sunshine on My Shoulders, ou seja, né, o brilho do sol nos meus ombros. Canção lindíssima, e eu me lembro que ela fez, ela é dos anos 70, mas depois ela voltou a fazer sucesso nos anos 80. Vamos para os anos 70? Sobre essa eu também me recuso a falar, porque eu sou apaixonado por essa banda. Maravilhosa, e essa é uma das poucas músicas que não fez sucesso, não fez sucesso. I need her. Agora, ô Marco Antônio, fala, meu querido. Vamos combinar que a banda, em realidade, é o Jeff Lynne, né? É, pro pessoal que não reconheceu aí, a gente tava ouvindo Elo, ou Ilo, ou Electric Light Orchestra, né? É cria do grande Jeff Lynne. Ele se juntou com os parceiros dele em Birmingham, até tinha um apelido quando eles ficaram conhecidos nos Estados Unidos, no final da década de no meio para diante da década de 70, o pessoal o apelido deles... Segundo, os americanos chamavam de Those English Guys with Big Fiddles, ou seja, aqueles caras ingleses com violinos gigantes, né, violinos enormes. Essa banda é maravilhosa, foi difícil achar ter uma canção, porque em 79, que é o ano dessa canção, eles estavam com muito sucesso, né? O grupo começou em 70 e até hoje vendeu cerca de 52 milhões de discos, e na época de 50 a esse ano, 79, eles tinham já vendido cerca de 47 milhões. E o Jeff Lynne continua na estrada, né? Continua, exatamente. Eles começaram em 70, foram até 86, daí se separaram, quebraram o pau, daí 2000 a 2001, e depois 2012 para os dias de hoje, esporadicamente. Né? Esse grupo é maravilhoso, a gente saca a influência do pop dos Beatles, tem temas futuristas com auxílios de teclados, na época muito... modernos, né? E também, a partir de 78, bastante disco music, e também, sem nunca deixar também aquela pegada de música clássica misturada, sim, nisso tudo. Sim. É um grupo, nossa, maravilhoso, pode ser ouvido até num clássico pornô chamado Ecstasy in Blue, misturado pela sex symbol do mundo adulto, Annie Sprinkle, no filme Xanadu, né, Xanadu, com a Olivia Newton-John, numa comédia chamada Billy Madison. O Adam Sandler é mega fã deles, numa comédia que eu adoro, dos irmãos que dirigiram depois, que vai ficar com Mary, um filme chamado Kingpin. No Brasil era Esses Loucos Reis do Boliche, que é com Woody Harrelson, e é maravilhoso o filme. Boogie Nights, Donnie Brasco, As Virgens Suicidas, Guardiões das Galáxias 2, entre outros filmes. Vamos tocar um dos maiores êxitos da banda, que foi em 76? Like magic, all rolling and round. Olha, eu vou dizer uma coisa. É uma obra-prima, né? Living Things. É, eu gosto muito dessa e eu vou dizer uma coisa pra você. Eu só não digo, eu não sei se gosto mais dela ou do Chicago, porque o Chicago é uma banda especializada em metais. Agora, com metais, o Chicago é imbatível. Não, é incrível como se podia fazer música romântica, né, letras românticas, sem necessariamente apelar para o pieguismo. Não, verdade, né? Verdade. Então, quer dizer, o rock and roll teve muitos clássicos, como falava de Chicago, Journey, né, com Elo, por exemplo, que tinha músicas que falavam de amor e o pessoal cabeludão feliz da vida escutando. Exatamente. Né? Não era uma coisa calhorda. Não. Não era. Né? Então, sinal dos tempos. Vamos para os anos 80? Vamos embora. Vamos lá. Don't need an introduction. I'd know that voice anywhere. As it all comes back to me, there never was a time when I didn't care. But there was a time when I thought I'd go out if I didn't have more than the touch of. Now we've been too long apart. So we say hello again. It's just like the first time we say hello again. And we both remember much more than just being friends. How was your vacation? How's Janice and the rest of the world? I haven't really been back there since I told you it was over between us. But there are some nights when it's over too much and I wake and realize that some things just don't change at all. To call. We say hello again. It's just like the first time we say hello again. And we both remember much more than just being. Share a rendezvous. Can we share sometimes we knew? Can we share a dance tonight and replay the song? Do you think we might? Can we share a New York City time when love was young and ooh so high we'd climb. We say hello, hello again. Just like the first time. We say hello, hello again. Just like the first time. Just being friends. We were more than just friends. Grande Marco Antônio. É, eu adoro essa canção, não fez sucesso algum. Ela é de 81, o nome é Hello Again. O nome desse cantor é Dan Hartman. O maior hit dele, a gente vai ver um trecho agora, daqui a pouquinho, desculpa, I Can Dream About You, que é de 84. Ele nasceu em 1950, morreu com 43 anos, vitimado pela AIDS. Cantor, compositor, produtor, arranjador, nasceu na Pensilvânia. Muitos não sabem, mas a canção, aquela que meio que reviveu a carreira de James Brown, Living in America, que toca no filme Rocky IV, no Rocky IV, foi composta pelo Dan Hartman. É interessante que no filme Ruas de Fogo, de 84, que, onde toca a canção I Can Dream About, que a gente vai ver um trecho daqui a pouco, é a voz dele, mas no filme eles criaram um grupo fictício inspirado meio nos Four Tops, né, com negros cantando e dançando de terno, com uma coreografia bem bacana. E no filme, como é um filme ele é meio futurista também, com coisas também dos anos, adereços dos anos 50, um filme assim que não tem uma fábula do rock and roll. Então essa canção, I Can Dream About You, no filme é um grupo negro que canta. Muita gente até demorou tempos para saber, só quando explodiu mesmo a canção, e que daí aparecia videoclipe na MTV com o Dan Hartman cantando, que o pessoal, nossa, é um ruivo, né, um loiro americano, e não quatro negros cantando. No caso, o Hartman também teve nos anos 70 um hit chamado Instant Replay, né, era disco. Ele pode ser ouvido nas trilhas Alienígenas do Rock, que é um filme tenebroso, com aquela cantora, dançarina, aquela showwoman piazadora. Um filme chamado, ele também tem canção no filme Breakdance, o filme no longa Perfeição, Perfect, que era com John Travolta e a Jamie Lee Curtis. Fletch, Assassinato por Encomenda, uma comédia policial com o Chevy Chase. Um Verão Muito Louco, que é um filme com a Demi Moore, com o Bobcat Goldthwait e o John Cusack. Primavera Maluca e outros filmes. Vamos tocar um trechinho do hit dele de 84, I Can Dream About You? Vambora, isso tocou também, vou te contar, até furar o disco, hein? Aham, aham. Muito sucesso. Senhora. Vai, Fofinho. Essa fez muito sucesso. Fez, viu? Mega, mega sucesso. Do filme Ruas de Fogo. Por sinal, um filme que foi fracasso de bilheteria quando foi lançado. Foi. Mas ele é super reprisado. Um filme que virou um mega hit anos depois de tanto reprisar na TV. Então, acho que é isso aí. Não, então, eu quero falar. Você tinha dito de de alguém aí que foi ator e era disque jockey, não é isso? Ah, não, o que eu falei, deixa eu ver, que era disque jockey e faleceu. Isso. Era o Big Bopper que faleceu, então, junto. Eu quero não mostrar, sei se era esse. Eu quero mostrar para você um disque jockey americano que fazia um sucesso infernal e foi convidado para gravar uma música do filme Hair. Vai de novo. Não, eu já te mostrei, eu tenho que pegar você em outra, senão não tem graça. Só me repete o nome. Julius LaRosa. Exatamente. Where do I go? Eu tenho que pegar você em outra, mas eu preparo com mais cautela pra semana que vem. Tudo bem, sem problema. Gente, um prazer de novo. Igualmente. Então até sábado de manhã. A gente nós faremos sábado, na segunda-feira à noite e na terça à noite também. Na terça de volta. Um grande abraço, outro. Obrigado, Fufunha, obrigado, ouvinte, obrigado, João, tá? Um abraço. Outro, tchau, querido. Tchau.